No ar, Câmara em Foco. 1:30, boa tarde. Presidentes dos três poderes discutem reestruturação das carreiras dos servidores públicos. Deputados defendem a inclusão do ensino de música nas escolas. Especialistas querem a participação da sociedade na defesa civil, ou melhor, na defesa ambiental. Colocar a música na pauta da Câmara. Esse é o desafio da Comissão de Educação e Cultura, que está promovendo hoje o seminário Música Brasileira em Debate, que contou com a participação de compositores, intérpretes e de representantes do governo federal. A repórter Jorge Moraes tem os detalhes. O presidente da Câmara, Aldo Rebelo, que participou da abertura do evento, defendeu o retorno da obrigatoriedade do ensino de música nas escolas. Para Aldo, o ensino musical é essencial para a formação das crianças. A música é entre as disciplinas que se pode ministrar a uma criança, talvez a que tenha a linguagem mais universal. E acho que isso foi uma perda muito grande, foi um prejuízo muito grande se retirar a música como disciplina obrigatória da escola pública do Brasil. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, autor do requerimento para a realização do seminário, anunciou o lançamento do Grupo de Articulação Parlamentar Pró-Música, que deve fazer o levantamento dos projetos de lei sobre o assunto em discussão no Congresso. Para ele, a questão do ensino obrigatório de música também é essencial. Não dá para se achar que se reintroduz só por uma lei. É preciso sensibilizar as secretarias, mostrar que música não fica só no âmbito da cultura, tem um elemento pedagógico fundamental, que é tão importante uma criança ou um jovem ter elementos da educação musical quanto tem de ciências, de matemática, de português, de história e de geografia. Porque a música, eu diria que ela pode ser uma síntese de tudo isso. Ela canta o nosso caminho no mundo, a nossa geografia, ela canta o processo das sociedades, a nossa história, ela soma, ela divide, ela multiplica sobretudo e ela diz a boa palavra da nossa língua. Então, quem não perceber que isso é pedagógico não sabe o que é educação. O músico Ivo Meirelles, fundador do projeto Funk em Lata, que reúne jovens da favela da Mangueira em um grupo musical, apoia as iniciativas do Congresso que possam multiplicar experiências como essa pelo país. Olha, o Congresso sem fazer nada, porque as pessoas acham que música é profissão apenas e fim, o Congresso sem fazer nada já tem, pelo menos no Rio de Janeiro, em todas as favelas que eu conheço, que essa coisa de comunidade, eu gosto de falar favela mesmo, comunidade aqui, nós temos uma comunidade. Em todas as favelas do Rio de Janeiro, alguns jovens já estão espontaneamente trocando o fuzil pelo tambor, pelo tamborim. Então, olha que tiver um projeto, né? Olha que tiver um apoio, olha que colocar a mão nisso, aí a gente vai diminuir bastante a criminalidade e a gente vai poder dizer realmente que o Brasil é um paraíso. Além do ensino obrigatório de música, também foi discutida no seminário a necessidade de se propor alternativas para problemas que atingem a classe artística, como a distribuição dos direitos autorais e a pirataria de CDs. Georgia Moraes para a Rádio Câmara. E agora à tarde o debate continua no Plenário 2. O tema é Música, Economia e Política Internacional. A partir de amanhã, a Câmara sedia a mostra fotográfica Mães da Pátria. A exposição é organizada pelo Movimento pela Valorização das Parteiras e faz parte da programação da 10ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos. A conferência será realizada entre 31 de maio e 2 de junho, aqui na Câmara. A exposição, promovida pelo Espaço Cultural, é uma iniciativa do gabinete da deputada Lucy Choinac, do PT de Santa Catarina. As cerca de 200 fotos que compõem a exposição foram feitas pela fotógrafa e publicitária Bia Fioretti. Bia afirma que as parteiras são um retrato das mulheres do Brasil e precisam ser valorizadas. O que eu quero é homenageá-las, é dignificá-las. A profissão de parteira não é uma profissão reconhecida. E o que eu me proponho a fazer aqui é um trabalho de agradecimento público, de uma homenagem a mulheres que abdicam das suas horas de sono, abdicam do seu trabalho, por um dever social, um dever humanitário, que elas se colocam nessa posição de poder ajudar outra mulher, porque ela não ganha nada em troca disso. A abertura oficial da exposição vai acontecer após uma audiência pública na Comissão de Legislação Participativa, que vai debater a situação das parteiras no Brasil. Durante a audiência, também será lançado o livro Mulheres e Parteiras, Cidadania e Direito Reprodutivo, escrito por 30 parteiras e editado pela ONG Curumim. A audiência está marcada para as 14h no Plenário 3. E a abertura da mostra fotográfica Mães da Pátria será amanhã às 17h no corredor de acesso ao plenário. A exposição vai até o dia 14 de junho. Acabou agora há pouco uma reunião do presidente Lula com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, da Câmara, Aldo Rebelo, e do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace. O repórter Alfredo Lopes acompanhou os resultados da reunião, que tratou das carreiras do serviço público. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde. Bom, essa reunião que acabou agora há pouco, além dos chefes dos três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, participaram também os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e o ministro do Planejamento, Paulo Bernard. Na reunião, o presidente Lula sugeriu que seja criado um grupo de trabalho para formular um projeto de reestruturação dos planos de cargos e salários dos servidores dos três poderes. Esse grupo de trabalho deve começar a trabalhar imediatamente, segundo informou o porta-voz da presidência, André Singer. E mais, também não haverá prazo fixo para a conclusão desses trabalhos, o que leva a concluir que é um projeto para o futuro, uma vez que a legislação eleitoral proíbe reajuste e reestruturação de carreiras após 30 de junho. A sugestão do presidente da República foi bem aceita pelos demais presidentes de poderes, e a ideia é criar uma carreira unificada, eficiente, organizada e bem remunerada para todos os servidores públicos. Segundo o porta-voz André Singer, nada sobre questões conjunturais de reajustes, de carreiras avulsas ou de um certo grupo de servidores, nada disso foi tratado nesta reunião. Apenas a questão estrutural que deve ficar a cargo deste grupo de trabalho, que será constituído por técnicos dos três poderes. André Singer informou que também nada foi tratado na reunião sobre votações e de matérias e tramitação de projetos que já estão na Câmara dos Deputados. Um exemplo seria o projeto que reestrutura a carreira do Judiciário, que já está em fase final de tramitação na Câmara. Também não se tratou sobre a votação das medidas provisórias que trancam a pauta de votações. Atualmente, 5 medidas provisórias obstruem os trabalhos no plenário da Câmara. Ao vivo, Alfredo Lopes para a Rádio Câmara. Obrigada, Alfredo. E hoje à noite o plenário do Congresso poderá votar as mudanças na tramitação do Orçamento da União. A ideia é dar mais agilidade à discussão da proposta e oferecer novos controles para a execução orçamentária. Especialistas, parlamentares e representantes do Ministério da Saúde vão debater durante todo o dia de hoje questões relacionadas à saúde do homem. O evento, promovido pela Comissão de Seguridade Social, apresenta o tema Políticas Públicas em Saúde e Doenças do Homem. A repórter Simone Salles tem mais informações. O deputado Dr. Francisco Gonçalves, do PPS Mineiro, mediador do painel O Programa de Controle Familiar e o Homem, explicou que o objetivo do fórum é discutir as principais patologias que acometem o sexo masculino e as chamadas doenças degenerativas, mais comuns em homens de idade avançada. O parlamentar considera também fundamental discutir as bases da saúde preventiva e propor ações que possam refletir favoravelmente na saúde do homem brasileiro. Hoje nós sabemos que é muito melhor prevenir uma doença do que tratá-la. De acordo com o vice-presidente da comissão, deputado Dr. Benedito Dias, do PP do Amapá, o diagnóstico precoce é ainda a melhor forma de prevenção. Para Dr. Benedito Dias, quando se fala em prevenir, não se pode esquecer uma das doenças que mais afligem os homens com mais de 50 anos, o câncer de próstata. O deputado acredita que a resistência ao exame de prevenção já diminuiu bastante, mas existe ainda um certo preconceito, daí a necessidade de se divulgar cada vez mais a importância da detecção. Aí está um recado para o sexo masculino, acabar aquela barreira de ir no médico, fazer o exame clínico, que é o toque retal, e mais ultrassom e o PSA. Dr. Benedito Dias afirma que, embora o homem seja conhecido por ser menos cuidadoso com sua própria saúde do que a mulher, a preocupação do homem moderno com a saúde vem aumentando e se reflete, por exemplo, na diminuição do número de fumantes, no desenvolvimento de bons hábitos alimentares e na prática regular de atividade física. Simone Salles para a Rádio Câmara. Ao final do fórum, será elaborada a Carta em Defesa da Saúde Masculina. O documento será entregue às presidências da Câmara e do Senado. O encontro acontece no auditório Freitas Nobre. 1h40. Em instantes, CPI quer discutir imposto de exportação de armas. Câmara em Foco. A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O ouvinte quer saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita. Participe! 0800-619-619. Todos têm direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos para as presentes e futuras gerações. Conheça o Estatuto da Cidade e participe da reforma urbana. Ligue 61-3216-6555 ou mande um e-mail para ctu.decom@camara.gov.br. Uma iniciativa da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. Câmara em Foco. Deputados da CPI do tráfico de armas vão cobrar esclarecimentos do governo federal sobre os estudos que tratam do fim do imposto sobre a exportação de armas brasileiras para a América Latina. José Carlos Oliveira. O imposto de 150% sobre as exportações bélicas do Brasil foi instituído em 2001 por uma portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Com a sobretaxa, houve uma queda acentuada no volume de armas que saem do Brasil via exportação, mas que acabavam voltando ao país por meio de contrabando, sobretudo nas fronteiras com Paraguai, Uruguai e Bolívia. O deputado Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, disse que o fim do imposto seria um retrocesso no momento em que o Brasil sofre com as ações violentas do crime organizado. Jungmann anunciou que vai apresentar requerimento à CPI do tráfico de armas para buscar informações oficiais do governo sobre as possíveis mudanças no imposto. Ficamos, evidentemente, muito preocupados e estamos pedindo esclarecimento ao governo federal, porque essa iniciativa, numa hora dessa de crise, significaria inundar de armas brasileiras a fronteira do Brasil com Paraguai, Bolívia e Uruguai e, obviamente, facilitando a vida das organizações criminosas que, justamente nesse instante, todos nós e a sociedade lutamos por enfraquecer e desbaratar. Jungmann admite que o assunto é polêmico e divide opiniões mesmo dentro do governo. O Ministério da Justiça é contra o fim do imposto. Já a assessoria de imprensa do Ministério da Defesa confirmou à Rádio Câmara que a sobretaxa vai contra a Política Nacional de Defesa aprovada no ano passado com o intuito de fortalecer a indústria brasileira do setor. Ainda de acordo com a assessoria do Ministério da Defesa, um grupo de trabalho multiministerial analisa a extinção do imposto e deve tomar uma decisão oficial no início de julho. O relator da CPI do tráfico de armas, deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, quer uma solução definitiva para o impasse. Pimenta anunciou que o relatório final da CPI vai exigir uma autorização prévia do Senado para a exportação de armas da indústria brasileira. A minha intenção como relator é introduzir uma novidade onde a possibilidade da exportação de armas e munição teria que ocorrer após uma autorização prévia do Senado Federal, como aliás já existe em outros países. Não tratar a exportação de armas e munição como se fosse simplesmente mais um negócio para o Brasil. Paulo Pimenta argumenta que a intenção é transferir do Exército para o Senado a competência de autorizar esse tipo de exportação. Dados apurados pela CPI revelam a entrada de cerca de 30 mil armas ilegalmente no Brasil ao longo dos 16 mil quilômetros de fronteira terrestre do país. José Carlos Oliveira para a Rádio Câmara. E a subcomissão da CPI que discute o bloqueio de celulares nos presídios teve uma reunião hoje com representantes do governo. A repórter Daniele Lessa acompanhou os resultados da reunião. Aparelhos de raio-x e detectores de metais são mais importantes do que os bloqueadores de celulares para a segurança dos presídios. A afirmação é do coordenador do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, Alexandre Cabana de Queiroz. Ele esteve presente na reunião de trabalho que a Subrelatoria de Comunicações nos Presídios da CPI do Tráfico de Armas realizou na manhã desta terça-feira. Também participaram da reunião representantes da Anatel e da Associação Nacional de Operadores de Celulares. Segundo Alexandre Cabana de Queiroz, a compra de outros aparelhos de segurança é mais eficaz do que o bloqueio dos celulares. Nós acreditamos que os bloqueadores são importantes, mas eles não são mais importantes, por exemplo, do que um pórtico detector de metal, um aparelho raio-x, um aparelho de espectrometria, de prospecção de drogas, armas químicas, explosivos. Todos esses elementos são importantes dentro da segurança e do contexto de segurança de uma penitenciária, mesmo porque o celular não é a única coisa que entra de ilícito dentro do presídio. Mas na avaliação do subrelator, deputado Júlio Semeghini, do PSDB paulista, em alguns casos, os aparelhos de raio-x e detectores de metal precisam vir acompanhados de um bloqueio na comunicação. Ele aponta que nos presídios de segurança máxima, a revista é mais detalhada, o que impede bastante a entrada de aparelhos de comunicação. Mas Júlio Semeghini lembra que nas grandes penitenciárias, até 10 mil pessoas podem circular nos dias de visita, o que dificulta o controle, mesmo com os aparelhos de segurança. Então é muita gente ao mesmo tempo entrando e saindo. E os diretores de presídio, o secretário de segurança, têm dito que é muito difícil deles fazerem com que passe numa velocidade tranquila pelo detector de metal, pelo raio-x. Nós temos que complementar a coisa. Você tem que inibir que as pessoas entrem com qualquer tipo de aparelho desse dentro do presídio, e você tem que monitorar o presídio para saber quando dentro do presídio se estão ligando qualquer sistema de comunicação. Semeghini informou que pretende finalizar uma proposta para impedir a comunicação nos presídios até o final desta semana. Daniele Lessa para a Rádio Câmara. E agora à tarde, os parlamentares da CPI do tráfico de armas estarão reunidos com membros do Conselho Nacional de Justiça e com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Helen Grace. Na pauta, métodos de combate ao crime organizado. Facilitar a vida de pais e mães separados que não moram com os filhos é a proposta do projeto de lei do ex-deputado Tilden Santiago, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara no último dia 23. A repórter Luana Lourenço explica a proposta. O projeto quer incluir no Código Civil o regime de guarda compartilhada, que é a divisão igual de responsabilidades entre pai e mãe com relação aos filhos. De acordo com a proposta, o juiz deve recomendar a guarda compartilhada como primeira opção em caso de disputa pelos filhos depois da separação. A justiça só decidirá por outro regime se um dos pais não aceitar a guarda compartilhada ou quando um deles não tiver condições psicológicas ou financeiras de cuidar dos filhos. Além disso, a guarda compartilhada acaba com a necessidade de hora marcada para visitas e permite que o filho mude da casa da mãe para a do pai ou vice-versa, sem precisar de decisão judicial. Para o relator do projeto, deputado Jamil Murad, do PCdoB de São Paulo, a proposta vai facilitar a educação de filhos de pais separados e garantir que as responsabilidades sobre os direitos e deveres dos filhos sejam divididas entre pai e mãe. Nós vivemos um tempo onde as separações são mais frequentes. E mesmo que não haja separação, deve haver compartilhamento de responsabilidades, de preocupação na educação, no cuidado com os filhos. Agora, quando separa, isso é indispensável. Eu acho que essa lei vem para aprimorar o cuidado com os filhos, que deve ser compartilhado entre pai e mãe. O projeto tramita em caráter conclusivo. Por isso, a princípio, não precisa passar pelo plenário da Câmara. Segue direto para o Senado. Luana Lourenço, para a Rádio Câmara. 1h48. Daqui a pouco, especialistas em meio ambiente querem participação da sociedade. Câmara em Foco. O compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil. Isso é problema, né? Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola. Ah, isso é problema. A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo. É? A mortalidade infantil é muito mais alta. Ah, isso é problema. É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora. Bom, aí é solução, compadre. Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita! Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido. Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Os números assustam. 70% dos homicídios contra as mulheres são cometidos pelos seus companheiros. A denúncia ainda é a melhor forma para evitar essa tragédia familiar. As ameaças e agressões devem ser denunciadas logo no início. Não tema e nem se cale. Procure uma delegacia especializada de atendimento à mulher e defenda a sua integridade física. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Câmara em Foco. Continua no Shopping Pátio Brasil a exposição temática da Câmara sobre meio ambiente. Hoje a Rádio Câmara realizou no local um debate sobre biodiesel. Amanhã o tema é transgênicos. O debate contará com a presença dos deputados Sarney Filho, do PV do Maranhão, e João Alfredo, do PSOL do Ceará. Também estarão presentes o pesquisador da Embrapa, Carlos Castro, e pelo Ministério do Meio Ambiente, Rubens Nodari. O debate será realizado de 11 ao meio-dia e será transmitido pela Rádio Câmara. E o plenário da Câmara dos Deputados pode aprovar o projeto de lei que regulamenta a utilização e a preservação da Mata Atlântica. O projeto é relatado pelo deputado Edson Duarte, do PT da Bahia, que conversou com a repórter, ou melhor, com o repórter Eduardo Tramarim. A proposta tramita 14 anos no Congresso, desde que foi apresentada em 1992 pelo ex-deputado paulista Fábio Feldman. O texto acaba de retornar do Senado e mais da metade dos deputados assinaram um requerimento que estabelece urgência para votar o projeto. Mas a votação da proposta depende da liberação da pauta do plenário, que neste momento está trancada por 5 medidas provisórias. O projeto tem o mérito de ser propositivo, diz o relator da matéria, deputado Edson Duarte. O projeto define o que pode ser feito para se preservar a Mata Atlântica. Ele sinaliza sobre os caminhos que devem ser adotados no uso sustentável da mata, no zoneamento daquilo que precisa ser preservado. Agora, é importante destacar que esse não é um projeto que diz não, é um projeto que diz sim, é um projeto que diz o que deve ser feito e não o que não deve ser feito. Porque o que não deve ser feito, nós já sabemos, isso já está inclusive tipificado em outras leis, como a Lei de Crimes Ambientais. Esse é um projeto positivo, é um projeto que oferece condições para o uso sustentável desse ecossistema, delimitando o uso, as possibilidades de uso. A proposta estabelece ainda políticas de incentivos para aqueles que preservam a vegetação original da Mata Atlântica. Pelo projeto, essas pessoas passariam a ser compensadas pelo fato de preservar um patrimônio natural e coletivo. Edson Duarte lamenta apenas que a perspectiva econômica vem impedindo a aprovação da matéria. A maior dificuldade que nós estamos encontrando hoje é que a bancada ruralista, ela quer estabelecer condições de indenizações que não existem, que não há como você garantir uma indenização para aqueles que têm áreas que precisam ser indenizadas para garantir a preservação total de determinados ecossistemas de Mata Atlântica nas condições que eles querem. Então, eles acham que esse projeto poderá criar dificuldades para a expansão da agricultura, especialmente da soja, ou da monocultura para a celulose. A Mata Atlântica, reduzida hoje a menos de 7% de sua proporção original, está entre os biomas considerados patrimônio nacional. Além da Mata Atlântica, estão nessa categoria a Floresta Amazônica, o Pantanal, a Serra do Mar e a Zona Costeira. Eduardo Tramarim para a Rádio Câmara. Uma correção. O relator do projeto de lei que regulamenta a utilização e a preservação da Mata Atlântica, deputado Edson Duarte, é do PV da Bahia. E nos próximos 3 dias, o Congresso Brasileiro sedia um dos mais importantes eventos ambientais do ano. A repórter Mônica Montenegro acompanhou a abertura do 6º Encontro Verde das Américas. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Paulo. Boa tarde também aos nossos ouvintes. A participação da sociedade e o combate à pobreza são elementos fundamentais para a preservação do meio ambiente. Essa ideia esteve presente na manhã de hoje, durante a abertura da 6ª edição do Encontro Verde das Américas, no auditório Petrônio Portela, do Senado Federal. O deputado Sarney Filho, do PV maranhense, participou da mesa de abertura e destacou o desafio global de se frear a degradação ambiental e social. Os exemplos que nós temos têm demonstrado que quando você promove o desenvolvimento sustentável, você promove o desenvolvimento social acoplado à questão ambiental. E, em geral, a qualidade de vida dessas pessoas melhora muito. Há uma série de possibilidades que você pode diminuir a pobreza, melhorar a qualidade de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. A embaixadora da Suécia no Brasil, Margareta Winberg, reforçou essa ideia, afirmando que projetos de inclusão social são uma excelente maneira de prevenir a devastação dos recursos naturais. Já o procurador regional da República, Alexandre Camanho, destacou que o Brasil tem um imenso patrimônio ecológico e, por isso, o enfrentamento dos problemas precisa contar com a participação efetiva da sociedade. E é por isso mesmo que o enfrentamento dessas questões precisa ser uma coisa na forma de uma nova aliança, que traga de volta a sociedade para tomar conta daquilo que é seu. E fazer com que o Estado seja muito mais um coadjuvante dessas decisões da sociedade do que o suposto dono e que faz o que bem quer com a natureza, como vem fazendo esses últimos anos. Alexandre Camanho foi uma das 8 personalidades contempladas com o Prêmio Verde das Américas, concedido a pessoas e instituições que têm contribuído para a preservação do planeta. O 6º Encontro Verde das Américas segue até a próxima quinta-feira e conta com a presença de especialistas de vários países, como Nigéria, Eslováquia, Alemanha, Palestina, Japão e Marrocos. Mônica Montenegro, ao vivo para a Rádio Câmara. Obrigada, Mônica. E na tarde de hoje será debatida a gestão socioambiental da Amazônia, além da responsabilidade compartilhada da água. O Encontro Verde das Américas acontece no auditório Petrônio Portela, do Senado Federal. De olho nas finanças. Hoje nós vamos falar um pouco sobre declaração de imposto de renda, mas dessa vez são as micro e pequenas empresas que estão com prazo apertado para entregar seus dados. A repórter Silvia Munhato está aqui conosco e fala sobre esses prazos. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Paulo. Silvia, o prazo de entrega termina amanhã, né? A declaração simplificada da pessoa jurídica, ano base 2005, deve ser entregue até às 8 horas da noite dessa quarta-feira. O documento só pode ser entregue pela internet. Até ontem, a Receita registrava que 900 mil empresas ainda não haviam enviado a declaração. A empresa que perder o prazo pagará multa de 2% ao mês sobre o montante do imposto informado na declaração, mas a multa é limitada a 20%. Bom, e agora parece que ficou mais fácil entrar no Simples, não é mesmo? Paulo, já foi sancionada a lei que elevou o limite de enquadramento da microempresa no Simples de um faturamento anual de R$ 120 mil reais para R$ 240 mil reais. Para a empresa de pequeno porte, o limite subiu de R$ 1,2 mil para R$ 2,4 mil. As alíquotas variam entre 3% e 12,6%. E a Receita explica que só pode permanecer no Simples as empresas que não tenham ultrapassado em 2005 os novos limites, independentemente de terem feito ou não a alteração cadastral. E como está a votação do projeto da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, Silvia? Pois existe a expectativa de um acordo para a desobstrução da pauta do plenário, que viabilizaria a votação na semana que vem. O projeto é importante porque unifica a tributação que incide sobre o setor e simplifica os procedimentos para a abertura e o fechamento de empresas. O chamado Super Simples valerá para todo o país e deverá unificar 9 impostos e contribuições. São 6 tributos federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. O último tributo é a contribuição para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Bem, essas são as nossas informações de hoje, Paulo. Obrigado, Silvia. E o quadro De Olho nas Finanças volta na próxima terça-feira. O que é destaque agora nas agências de notícias? Agência Câmara, Congresso instala comissão sobre saneamento básico. Agência Globo, INSS inicia paralisação de 72 horas. Agência Estado, Varig poderá ser arrematada por menos de 860 milhões de dólares. Jornal do Brasil, Gol obtém financiamento junto ao BNDES. Agência Folha, oposição vai à justiça para abrir CPI das sanguessugas. Agência Brasil, ministro, setor agrícola melhora a partir de 2007. Câmara em Foco. Termina aqui o Câmara em Foco. Apresentação Carmen Lúcia e Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de José Lins. Subedição Regina Cunha. Edição Silvia Munhato. Coordenação Aprígio Nogueira. O Câmara em Foco estará de volta amanhã, à 1:30 da tarde. Até lá. Boa tarde. Câmara em Foco. Uma produção da Rádio Câmara.